Esta é a primeira edição das marchas na era pós-Covid, ainda em gestão de Covid. Portanto, eu acho que é um ato de coragem. E o primeiro agradecimento e enaltecimento público é a vossa capacidade de organização e a vossa capacidade de dizer voltamos à normalidade. E voltar à normalidade em Oliveira do Hospital também se tem feito muito por assumir um conjunto de iniciativas culturais e voltarmos a dinamizar as nossas comunidades. As marchas em Oliveira do Hospital sempre foram marcantes. Gradualmente, graças ao dinamismo das nossas comunidades, ao dinamismo das nossas instituições, ao dinamismo de centenas e centenas de cidadãos, as marchas em Oliveira do Hospital transformaram-se numa iniciativa marcante. As marchas transformaram-se numa marca de Oliveira do Hospital que projeta o dinamismo, a vitalidade da comunidade do Conselho de Oliveira do Hospital, desde as instituições de solidariedade social, desde as escolas, desde as instituições culturais, como são os rochos folclóricos, até as juntas de freguesia. E este é um projeto que tem afirmado Oliveira do Hospital de uma forma fantástica, mobilizadora. Se há uma marca distintiva forte da centralidade e da riqueza cultural do Parque do Mandanelho e da riqueza e diversidade cultural de Oliveira do Hospital é ver todos os anos, por altura das marchas, ver este Parque do Mandanelho com milhares de pessoas, a ver a desfilar crianças, a ver desfilar jovens, a ver desfilar adultos. O sucesso das marchas não é o sucesso do município de Oliveira do Hospital. O sucesso e o dinamismo das marchas tem a ver com a vitalidade e o dinamismo do Conselho e das instituições do Conselho de Oliveira do Hospital.